Eu te avisei, eu cantei essa pedra, pedi pra ter cautela, você não me ouviu. Que era só aquela noite, nada mais. Você pra sua casa e eu pra minha, e tava bom demais. Perdeu o controle, veio me puxando pelo braço. Queria uma vida quebrando o nosso combinado. Pra você era amor, pra mim era só cama e quarto. Não assinei contrato. Ai, que papo pra vez. De gostar de alguém, não vem que não tem. Meu coração foi programado pra não se envolver com mais ninguém, com mais ninguém. Ai, que papo pra vez. De falar de amor, cê sabe como eu sou. Sem mimimi, sem romantismo, sem chororô. Eu te avisei desde o começo como é que ia ser comigo, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Aí tá chorando agora. Perdeu o controle, veio me puxando pelo braço. Queria uma vida quebrando o nosso combinado. Pra você era amor, pra mim era só cama e quarto. Não assinei contrato. Ai, que papo pra vez. De gostar de alguém, não vem que não tem. Meu coração foi programado pra não se envolver com mais ninguém, com mais ninguém. Que papo pra vez. De falar de amor, cê sabe como eu sou. Sem mimimi, sem romantismo, sem chororô. Meu coração foi programado pra não se envolver com mais ninguém, com mais ninguém. Ai, que papo pra vez. De falar de amor, cê sabe como eu sou. Sem mimimi, sem romantismo, sem chororô. Nem vem falar de amor com a gente, viu?